3520, bom dia, traço do Jardim do Estado, continua a aproximação, reporte trem de pouso Baixar e Travado. Baixar e Travado, 3520. Sim, 3520, autorizado pouso pistão 10, vento variável com 02 nós. Autorizado pouso, pista 10, 3520. Solo 29, libera a direita, chama solo 1, 2, 1, décima 1. 121.1, Rio pro 3-0. Thank you. Romulo 92, boa noite. Parei CIF autorizado nível 370. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, Jambo, Caju, via rota do plano de voo. 5175 ao transponder, controle 119.8. Para posicionamento. autoridade chame táxi, eu não vou mais fazer. Espera 118 decimal 95, hoje chegaram 10 no 2 no 4. Bom dia, linda, coluna 0, vento 090 graus, 109. Orgulho 192, decolou 54, controle 119, décima 8, meu voo. 198, obrigado, Monte Azul. Eu, controle Salvador 1. Controle Gol 1192. 1192, contato retorno de colégio, submante 370, seu da PUC. 370, pessoa da PUC. Apesar da possibilidade de coordenar para o Jaracaju? Sim, não, sim. 2000 Jamo. 300 Jamo. Obrigado, Montevideo.

520, tem o que é aprovado 3190, copia, vai na coordenação. Copia, Aracaju, nível 190 aprovado. Decolagem na 10, curva esquerda, subida subida Conde. Após voa direto para Aracaju. 5411, transponder, controle 119, destino 8. Correto, para posicionamento. Taxi. Delta Golf, posição 07, autorização Guarulhos. Sim, 73, bom dia, para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, e upper 10 até Taubaté. 5417 é o transponder, controle 119, destino 8. Guarulhos, decolagem 10, direita da El, Leda Mótiva. Pelo 90, Taubaté, 5497, transponder 398, controle. Correto, para pressionamento no 173. Chamarei. Tudo no neste visual? Afirma, ainda não visual. Agora visual, estou a 1900, está 38 na meia. Aproximação, ele é que chama a torre sobre a banda dos outros, sabe? 3816, passou externo, baixada travada. 3816, boa noite. Vire fundo, pressão a zero, vento 060 graus, 2 nós. Pista molhada, possivelmente escorregadia. Entra 3816. Índia, Índia, ponte espera 18,95, os dados são 143 de pessoas a bordo, 2 horas e 1 pessoa. Quatro, 04, observando a aeronave da companhia, irá iniciar o táxi para o ponto de espera. Alfa Juliette para o 4, incidente do trânsito, companhia do 326. Salvador 3520, quanto para a 3520, boa noite. Informe que a aeronave que voltou à frente depois do pista escorregadia. Está autorizando a linha aérea de decolar na 0, vento 050 graus, 39. Deixa a linha para 3520. Decolou 24, controle 1, 19, destino 8, bom voo. 19, 8, obrigado, Tajana. Até a 3, 5, Tajana. Poderia manter 170 como final? 370, 370. 170, 350, obrigado.